Abraço, Perival das Antenas, um abraço. Eu vou me desabafar um pouquinho. Porque, sim, gente, eu quero ganhar, eu estou aqui, meu emprego, preciso desse emprego. As pajés que não tem o que fazer, é me rebaixando. Quem me rebaixa, muitos já foram para a sepultura e vão descer muito ainda. Porque não brinque com um servo de Deus. Porque Deus não é vingativo. O que vocês falam comigo? Olha para amanhã, olha para amanhã. Vocês gostam de mim, ó, esqueça que eu existo, mande seus áudios, esqueça que eu existo. Seu Dandan, as pedras se encontram. Um dia que eu estou com você, Dandan, é eu e você. Eu estou lhe dizendo, manda seus áudios. Tiaguinho, eu vou botar no hospital, Tiaguinho da chicleteira. Não, não passei Tiaguinho hoje não. Não, você não passou não, mas ele eu vou botar no hospital. Entendi. Você vai ver a bronca, né? O radialista bate num... Você vai se meter nisso, ele disse? Eu vou. Que eu dia vou. É a festa de Johnny disso? Eu vou. A festa de Johnny é sábado. Porque, sábado agora já é? Aqui é uma baixaria comigo, eu não devo nada a ninguém. Tem gente que tem raiva que eu xingo, porque me xingam. É o meu desabafo, Fernando. Um abraço. Tá bom. Leica, seu Arthur, toda a galera. Eu quero trabalhar, ganhar meu dinheirinho para me sustentar. Agora, vagabundo e vagabundo que não tem. E você, viu, Biel? Eu vou botar uma coisa na sua cara, que tá dizendo que sou eu, Biel. Tchau. Você sabia que a gente é bom falar, porque é bom pra saúde. Esse programa aqui nunca vi dinheiro. Não, a gente vai dar uma diminuída nisso aí. Tem gente que tá exagerando mesmo. Eu até dei uma bronca hoje em Diego, porque tá realmente algum exagero. A Neneca tá certa nesse ponto aí mesmo. Bora fazer uma coisa mesclada. Ter a brincadeira e depois ter um pouco das notícias, que ele é o nosso comentarista, traz cobertura da Câmara, né? E aí a gente precisa também de disso calmo para comentar pra gente. Domingo é o dia que ele tá mais em paz e só bota a música boa. As coroas estão todos se apaixonando com essas músicas aí, viu, Edson? Já tocou essa de João Mineiro e Marciano? Ainda ontem. Dona Maria, essa música é de mim pra senhora. Pode, Reni? Não, é você que deseja. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Canta comigo. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor. Odeio, te busco, te caço, mas meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Acima do sucesso. Tem história saindo dos livros e ocupando as praças de Serrinha. O projeto Praça Literária chega, desta vez, à Praça Rubem Carneiro, no bairro Urbis, com uma manhã cheia de leitura e imaginação. Vai ter mediação de leitura, contação de histórias e atividades culturais. Será no dia 15 de maio, a partir das 8h30 da manhã. Leve sua família e venha viver esse momento com a gente. Secretaria de Educação, Prefeitura de Serrinha. O trabalho continua, a mudança acontece. Leve precinho campeão açaí para suas festas. Arroz parbolizado tipo 2, pop, pacote 1 quilo, 3,69. Detergente líquido Minuano, fragrâncias frasco 500 ml, 1,89. Flocão de milho nordestino, pacote 500 gramas, 1,35. Margarina cremosa com sal de lime, pote 250 gramas, 2,99. Leve o açaí com você. Os preços são válidos para as lojas da Bahia, exceto em Juazeiro da Bahia, nos dias 13 e 14 de maio de 2026, ou enquanto durarem os estoques. ISE, Instituto de Saúde Integral, o Centro Médico de Serrinha e Região. Especialidades, ginecologia, urologia, pilates, dermatologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, ortopedia, proctologia, reumatologia, ultrassonografia, entre outras. ISE, Instituto de Saúde Integral. Travessa Astrogilda Guimarães, número 52, ginásio, ao lado da Autoescola Serrinha. Telefone 3261-2715 e 98340-4485. Meu velho, adivinha? Comprei o nosso Bio Amargo Original Laranja. Bio Amargo Original Laranja. E a vizinha que acabou com as cãibras e formigamentos tomou o Bio Amargo Original Laranja, nunca mais teve gastrite, refluxo, ácido úrico e acabou de vez com aquele queimor no estômago. E o pinguço do Zé, que não tem mais ressaca. Tem coisa que só o Bio Amargo Original Laranja faz por nós. A Clínica Santa Joana não para de crescer. E tudo isso para cuidar melhor de você e da sua família. Agora na Santa Joana você conta com novos especialistas. Venha você também para a Clínica Santa Joana e conte com a experiência do Dr. Rodrigo Cerqueira na geriatria e do Dr. Rafael Dias na ortopedia. Para cuidados específicos, receba o atendimento da reumatologista doutora Yaritza Tejeda. A expertise em estética com a Valéria Carvalho e o acolhimento da psicóloga pediatra Arilma Gonçalves. Santa Joana, novas especialidades, novos profissionais e o mesmo compromisso com a sua saúde. Clínica Santa Joana, completa como a sua vida pede. O Álvaro Augusto, número 330, Ginásio Serrinha. Contatos 753-261-0294, 759-9277-5423 ou ainda 759-8356-6025. ZYH 468. Rádio Continental 1330 kHz. AM. Uma emissora a serviço do povo. Direção geral, Dr. Plínio Carneiro. Agora você vai ouvir o programa. Programa. Cristo em seu lar. Cristo em seu lar. Comunicando, Pastor Pedro Dantas. Fico feliz em vir em tua casa, em ter minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, em ter minhas mãos e adorar. Participe dos cultos da Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro da Vaquejada, segunda, culto da vitória. Porque Deus tem vitórias para dar àqueles que o busca. Terça, culto dos bem-sucedidos. Seja próspero e bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, espiritual, familiar, conjugal e financeira. Quinta, a noite da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja liberto pelo poder de Deus, dos males espirituais, das doenças, dos vícios, da depressão, da incredulidade e da idolatria. Pois o Senhor nos convida a ser livres por Cristo Jesus. Domingo, a família no altar de Deus. Traga toda a sua família e declare conosco: eu e a minha casa serão

sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Tal busca não é um alvo distante, mas uma estrada que podemos percorrer com o auxílio de nosso conselheiro, o Espírito Santo, que sempre nos conduzirá à verdade, nos alertará quando estivermos flertando com o pecado e, se pecarmos, nos convencerá da transgressão e nos levará ao arrependimento. O chamado à santidade não é uma ordem apenas para pastores, padres ou missionários, mas para todos os cristãos. E se você quiser adquirir o seu presente diário, acesse loja.rtmbrasil.org.br. Você ouviu Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Acesse rtmbrasil.org.br. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse rtmbrasil.org.br/doe. Pediu? E a gente atendeu! Sorveteria Beijo Frio. Sorvetes cremosos. Cremosos de verdade. Açaí no ponto, com todos os acompanhamentos que você merece. E as mais desejadas, saborosas e irresistíveis tortas, você encontra na Beijo Frio. É sabor de fruta da terra, receitas de família, atendimento de primeira e aquele beijo frio que refresca a alma. Tá esperando o quê? Chama a família toda e vem! Sorveteria Beijo Frio, Avenida Manuel Novaes, número 670, Centro Serrinha. WhatsApp 759-9189-5768. Beijo Frio, o sabor que abraça, o beijo que refresca. Está precisando de embalagens para facilitar e organizar a sua vida? A gente tem! Serrinha Embalagens! Aqui você encontra tudo! Eu disse tudo! Tudo mesmo em embalagens para sua casa ou seu comércio! Sacolas plásticas, sacolas de papel, copos descartáveis, saco para lixo, sacos para congelar, potes tamanhos diversos, várias embalagens para delivery, caixa de isopor de todos os tamanhos e muito mais embalagens para facilitar e organizar o seu dia a dia. Serrinha Embalagens. Tudo em embalagens em um só lugar. Avenida Manuel Novaes, número 578, Centro. Nosso WhatsApp para orçamento, pedidos, dúvidas e sugestões, 759-9245-9793. Serrinha Embalagens. GFT e Esther agradecem a preferência. Espírito Santo, começa essa Rock Material para Construção, Rua Basílio Cordeiro 40, próxima linha férrea, Serrinha. Telefones 3261-2408, 99186-0214. Revisar AutoCar. Peças, serviços, mecânicos em geral. Revisar AutoCar. Atenção, motorista, vai pegar a estrada? Passe na Revisar AutoCar. A Revisar AutoCar tem o cuidado que o seu veículo merece e a confiança que você precisa. Vem pra Revisar AutoCar. Jackson Mecânico e Gilson Eletricista agradecem a sua preferência. Revisar AutoCar. Avenida Lomanto Júnior, 402, Colina das Mangueiras, Serrinha, Bahia, 75 99122-7275 ou 99187-9585. Deus, hoje eu não vim pedir nada, só vim agradecer. Obrigado pela vida, pela saúde e por tudo que o Senhor já fez por mim. Mesmo sem eu merecer, o Senhor sempre cuidou de mim. Depois de tudo que eu passei, eu entendi uma coisa. Não dá pra viver vazio, ou estou cheio do mundo, ou estou cheio da tua presença. E hoje eu escolho estar cheio de ti. Já vivi dias vazios, tentando me preencher, mas tudo que não era Deus só me fazia sofrer. Corri atrás de respostas, procurei em todo lugar, mas só quando te encontrei eu comecei a mudar. O vazio não resiste quando tua presença vem. Sozinho, tua presença está em mim, e mesmo em dias difíceis, eu sei que não é o fim. Em prova do teu fogo, nunca mais vivo igual. Cheio do Espírito Santo, eu não vou retroceder. Não é momento a transformação. Quando o Espírito Santo enche um coração, ele muda a direção, muda a mente, muda a vida inteira. Se vier luta, eu não paro. Se vier prova, eu encaro. Porque quem me sustenta não falha, não. Cheio do Espírito Santo, eu não vou desistir. Cheio do Espírito Santo, eu nasci pra vencer. Se o mundo cair, eu fico de pé. Porque cheio do Espírito Santo, eu permaneço na fé. Tua presença. Sabe, meu amigo, teve um dia que eu pensei que minha história tinha chegado ao fim. A estrada parecia longa demais e a força já tinha ido embora. Foi quando eu dobrei o joelho ali na beira da estrada e Deus ouviu minha oração. Na curva de uma estrada de terra, com o coração cansado de sofrer, eu carregava o peso dessa vida, sem saber pra onde ir, nem o que fazer. Cada passo parecia despedida, cada sonho perdido pelo chão. Mas quando a lágrima caiu, estrada, nasceu uma oração no coração. Foi quando eu dobrei o joelho e Deus ouviu o meu clamor. No silêncio da madrugada, Ele curou a minha dor. Quando eu pensei que era o fim, o céu se abriu pra mim também. Quem se ajoelha de Deus se levanta muito mais forte. Eu vi mil portas se fechando, vi esperança indo embora, mas Deus escreve uma nova história quando o homem ora e se arrepende. Na beira da estrada escura, senti a mão de Deus forte segurando a minha mão. Levanta muito mais forte. E hoje eu canto essa história pra quem pensa em desistir. Deus transforma a nossa queda num novo jeito de recomeçar. Foi quando eu dobrei o joelho. Levanta muito mais além. Pai querido, se existe alguém ouvindo essa canção agora com o coração cansado, visita essa vida. Senhor, assim como o Senhor me levantou naquele dia, levanta também quem precisa de força para continuar, que a esperança volte, que a fé renasça. E que cada joelho dobrado hoje seja o começo de um milagre. Amanhã, amém. O calor pediu e a gente atendeu. Sorveteria Beijo Frio. Sorvetes cremosos. Cremosos de verdade. Açaí no ponto, com todos os acompanhamentos que você merece. E as mais desejadas, saborosas e irresistíveis tortas, você encontra na Beijo Frio. É sabor de fruta da terra, receitas de família, atendimento de primeira e aquele beijo frio que refresca a alma. Tá esperando o quê? Chama a família toda e vem. Sorveteria Beijo Frio, Avenida Manuel Novaes, número 670, Centro Serrinha. WhatsApp 759-9189-5768. Beijo Frio, o sabor que abraça, o beijo que refresca.

traz vida, traz vida. Meio do tormento, a voz é tudo.

Conte agora teu problema a Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema a Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Nada. As águas dos rios secaram ou estão paradas. Eu preciso me envolver mais e mais com tua palavra. Eu preciso de algo novo na minha vida. Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus pra minha vida. Quero mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus pra minha vida. Porta do meu quarto, vou clamar, me derramar, pedir ao Senhor pra me restaurar. Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Eu quero thank you.